Estou recebendo aqui no estúdio o professor Dinaldo Filho, ele que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, que tem sede aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia também aos colegas aqui da RCI e aos ouvintes de Foz do Iguaçu e da região. Vamos falar aí sobre uma ação, né, que está sendo desenvolvida pela UNILA aqui na nossa região, um programa institucional chamado de Agenda Tríplice. Sim, é isso mesmo, Guilherme. A UNILA instituiu, em maio, por meio do seu conselho universitário, três programas institucionais de pesquisa, né? O Agenda Tríplice, que tem como tema justamente a região da fronteira, né? Brasil, Argentina e Paraguai, e outros dois programas também, que um que se chama Prioridade América Latina e Caribe, que tem como voltado mais para o contexto latino-americano como um todo, e o Programa Institucional de Apoio aos Grupos de Pesquisa da UNILA, no sentido de fomentar a pesquisa articulada de modo integrado às atividades de ensino, na graduação, na pós-graduação, e também às atividades de extensão, né? E hoje vim aqui para falar justamente dele, do Agenda Tríplice, que é um desses programas. E esse programa ele foi apresentado, inclusive, aqui para autoridades diplomáticas do Brasil, da Argentina e do Paraguai, presentes aqui na região? Sim, isso mesmo. Recentemente a UNILA teve a oportunidade de receber representantes do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e também cônsules aqui da região para tratar justamente desse programa, porque houve um reconhecimento da excelência acadêmica desse programa. E, sobretudo, pela proposta em si. O que é o programa institucional Agenda Tríplice, né? Ele é um programa voltado para fomento de projetos de pesquisa, para produção de conhecimento e de soluções para os temas que são prioritários para o desenvolvimento e a integração da região trinacional, né? Então, o programa em si ele tem dois objetivos. O primeiro objetivo dele é justamente contribuir com a produção de conhecimento para a integração e desenvolvimento científico, tecnológico, social, econômico, ambiental, artístico, político, enfim, de toda a região trinacional, os três países, e também para posicionar a UNILA como uma instituição de excelência acadêmica reconhecida internacionalmente. O que chamou principalmente a atenção do Ministério das Relações Exteriores e vem chamando a atenção também das autoridades públicas é a característica do programa, porque ele se baseia em uma escuta, né, dos principais atores públicos e sociais da região para uma escuta desses temas e a construção dessa agenda. Então é isso que nós estamos fazendo exatamente nesse momento, escutar as municipalidades de Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu e também Cidade do Leste e todo o território de abrangência do programa, que corresponde também o Oeste Paranaense, o Departamento do Alto Paraná e a província de Missões. Inclusive o próprio Ministério das Relações Exteriores propôs também pautas para essa agenda de pesquisa. Essas pautas vão entrar em um edital de fomento que nós vamos lançar com recursos próprios no valor de R$450 mil, aprovando projetos de pesquisa para desenvolvimento ao longo de 2 anos, e os pesquisadores vão escolher quais temas eles vão estudar na área de saúde, na área de cultura, segurança pública, inovação, relações internacionais, enfim, todo um conjunto de temas que a própria sociedade vai pautar os pesquisadores. Pois é, a gente acompanha até no dia a dia aqui da fronteira o que é que acontece. Nós temos um encontro entre três países, né, a capital do Paraguai, em Assunção, né, está a mais ou menos 300 quilômetros aqui de distância, ou seja, a capital mais próxima, Brasília a mais de 1.000 quilômetros, Buenos Aires a mais de 1.000 quilômetros, isso falando geograficamente, né, porque a gente sabe que institucionalmente, muitas vezes, existe uma distância ainda maior, assim, no sentido de que quem está lá no centro de poder não conhece muitas vezes a realidade aqui local. A gente vê que ao longo do tempo Itaipu veio exercendo um papel aí de integração entre Brasil e Paraguai, puxando também um pouquinho da Argentina. Uma das vocações da UNILA seria justamente essa, de proporcionar essa, auxiliar aí como intermediador até nesse processo de integração? Sim, sem dúvida. É um papel fundamental da universidade contribuir nesse processo. Inclusive a própria lei de criação da UNILA coloca isso muito bem, né? A missão da integração e o desenvolvimento regional, e também tem a sua atuação caracterizada pela atuação em região de fronteira. Então, nesse processo de consolidação institucional da UNILA aqui na região, esse programa vem justamente para isso, né, para produzir conhecimento associado à formação de pessoas aptas a contribuir justamente para esse processo de integração. E fazendo isso de um modo muito aberto e com um diálogo muito amplo com todas as instituições e atores aqui da região. Inclusive, um dos compromissos que esse programa instituiu é de que, ao término, cada projeto desenvolvido tem a obrigatoriedade de apresentar os resultados em seminários públicos, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, na área de saúde, que é o nosso bem maior, a gente pode dizer assim, vou citar alguns exemplos dos temas que nós já mapeamos, né? Atenção primária à saúde, epidemiologia em região de fronteira, acolhimento nos serviços de saúde da fronteira trinacional, e poderia citar aqui tantos outros, né? No caso do meio ambiente, no caso da assistência social, de direitos humanos, né? A violência contra a mulher, no caso da cultura, também educação e as próprias pautas que nesse momento o Ministério das Relações Exteriores propôs. Então, todos aqueles, as instituições, né, e demais atores aqui desse território que tenham interesse em contribuir também propondo temas para esse edital e para as pesquisas futuras, podem entrar em contato com a Pró-Reitoria e participar do programa também junto com a gente. A ideia é exatamente essa, contribuir para a integração e o desenvolvimento regional. E quem nos acompanha através do Facebook pode ter visto aqui, né, o professor Dinaldo trocando páginas aqui, inclusive são 3 páginas e meia só do que eu vejo dessa lista disponível aqui, ou seja, são muitos assuntos mesmo que podem ser abordados. Uma das características da UNILA é que ela é uma universidade aberta, né, para a participação de alunos brasileiros e estrangeiros para essas linhas de pesquisa, para esses trabalhos. Isso estará aberto também para os habitantes aqui dos demais países da região? Então, os alunos estrangeiros que participam da UNILA vão poder participar também como estudantes ligados aos grupos de pesquisa da UNILA, né? Então, o programa ele também tem uma característica muito interessante, porque ele permite não só fomentar a pesquisa dos pesquisadores da UNILA, quer dizer, com a participação dos seus servidores e também dos seus alunos de graduação e de pós-graduação, mas o programa também permite estabelecer parcerias com outras instituições, né, para financiamento. Então, a ideia é que no futuro isso é uma semente que estamos plantando para o futuro. O Conselho Universitário, inclusive, aprovou com previsão de aporte de recursos nos próximos 10 anos, quer dizer, por 2 ciclos de desenvolvimento institucional, 5 anos de PDI, né, a gente tem a segurança de que esse programa receberá aporte de recursos. E na medida em que ele também permite parceria com outras instituições, a ideia é que a gente amplie isso para outras universidades também, para que possam participar. Então, o próprio programa gera uma plataforma de trabalho e de coordenação das ações, não só dentro da UNILA, mas fora da UNILA também, com todos esses atores. Então, a ideia é que a gente divulgue para que a própria sociedade saiba se apropriar dessa ferramenta também e que a universidade possa cumprir o seu papel, que é fazer com que essa riqueza que a gente tem, né, não existe um país desenvolvido e soberano sem ciência, sem produção de conhecimento e pesquisa, mas fazer com que o resultado dessa pesquisa e da produção desse conhecimento seja sentido na vida cotidiana das pessoas aqui de Foz do Iguaçu e de toda a região trinacional. Eu não tenho dúvida realmente que essa semente, né, que vocês estão plantando aí certamente renderá frutos, ainda mais sendo um trabalho de longo prazo, né, como você disse, seja assegurado por 10 anos no orçamento da instituição. Temos um tempo no rádio mais longo do que na televisão, mas infelizmente acaba sendo insuficiente muitas vezes para a gente tratar de todos esses assuntos. Quem quiser saber outras informações, pode entrar no site da UNILA. Quais são as recomendações? Sim, olha, quem quiser saber mais informações, basta acessar o site da UNILA. Na página do Conselho Universitário, nós temos essa resolução, que é a resolução número 7 de 2018 do Consum. E também na página da Pró-Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação tem o nosso e-mail institucional, o pprppg@unila.edu.br. Então, as instituições que queiram contribuir participando com a proposta de temas a serem estudados, temas considerados estratégicos para a região nas mais diferentes áreas, estão convidados para isso. E, para concluir também, Guilherme, uma informação. A ideia é lançar o programa em outubro, no dia 17 de outubro, num grande evento que vai acontecer na UNILA, que é a primeira semana integrada de ensino, pesquisa e extensão. E nós escolhemos essa data porque é a Semana Nacional de Ciência e de Tecnologia do Ministério da Tecnologia. E nesse dia tem o Dia C da Ciência, que tem como tema justamente a ciência para a redução da desigualdade. Então é nesse momento em que a gente vai lançar o programa oficialmente e a gente convidará toda a universidade para essa plataforma de trabalho, que tem esse objetivo, que é produzir conhecimento associado ao território, né, ao longo do tempo e com longa duração, ao longo dos anos por vir aí. E nós certamente voltaremos a abordar esse assunto, inclusive dando destaque aí neste evento que acontece em menos de um mês aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Conversei com o professor Ginaldo Filho, ele que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação ali da Unila. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço também aos ouvintes e estamos à disposição de todos.